Estamos sob o longo e aveludado manto negro da noite. Saboreamos o lado vermelho da vida. Eu sou o Lorde A, e você está escutando Vox Vampírica Revamp da TheMausoleumRadio.com e também no site oficial do programa VoxVampírica.com. Venham de onde estiverem. Muito boa noite, vocês estão assistindo Vox Vampírica Revamp ao vivo nas ondas da AcidicInfection.com todas as quartas-feiras, das 22 horas até a meia-noite, e também no formato podcast disponível no site VoxVampírica.com. Eu sou o Lorde A e apresento Vox Vampírica como programa semanal desde o distante ano de 2010 e no formato podcast desde 2006. E agora, nesta nova temporada, em 2013, nós trazemos convidados e convidadas sempre muito especiais para bater um papo com a gente sobre vampiros e muitos outros assuntos desse tema, de temática vasta, ampla e, em geral, convergente, com muitos sonhos, inspirações e as peculiares formas como cristalizamos essas inspirações em nossa vida diária. O meu convidado de hoje é o Giancarlo Quintschmid, capixaba de Vitória, Espírito Santo, de família petropolitana, morando em Petrópolis, no Rio de Janeiro, desde tenridade. Desde cedo iniciou as pesquisas, interessando-se por história, esoterismo e psicologia. Tem formação em florais e Bach, Reiki Usui, nível 3A, teoria junguiana, e é licenciado em literaturas e língua portuguesa pela UNESA. Iniciou-se em algumas fraternidades esotéricas, como a Ordem Rosa Cruz Amorque, Colégio Druídico do Brasil e a tradicional Ordem Martinista. Desenvolve desde os anos 90 a prática da taroterapia, cuja proposta é o uso do tarô para o autoconhecimento e superação pessoal, a partir da integração do tarô com os florais, psicologia junguiana, meditação, análise dos sonhos e muitos outros métodos. Congressista e palestrante, participou de importantes encontros de tarólogos no país, levando suas práticas e experiências a conhecimento do público. Já atuou em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba e Espírito Santo profissionalmente. Escreve regularmente artigos e diversos textos para sites, blogs, jornais e revistas. Dirigiu o programa Razões da Alma, Esoterismo, Cultura e Filosofia pela TV Cidade Imperial. Mantém o portal Taroterapia em taroterapia.com.br, o Guia do Tarô em sobressites.com/tarô, é um ativo propagador do tarô no Brasil e países lusófonos, atende regularmente, presencial e online, e ministra cursos e workshops aqui no Brasil. E também ele tem uma história muito legal, explorando de forma antropológica o imaginário da cidade de Petrópolis, e vai contar muita coisa bacana sobre a cidade de Petrópolis, quase uma, como a gente faz aqui em São Paulo, São Paulo maldito, ou Paranapiacaba maldita, sempre em referência aos grandes poetas malditos. De repente, logo logo vem por aí uma Petrópolis maldita, com as histórias do imaginário local, lendas urbanas e muito mais coisa. E bom, Chega de falar e vamos convocá-lo. Giancarlo Quintschmid, seja bem-vindo ao Vox Vampírica Revamp. Muito obrigado, Lorde A. Eu quero também agradecer aos ouvintes. É uma oportunidade de ouro, eu admiro muito o seu trabalho. E nós que estamos dentro desse caminho, que é o caminho ligado ao simbolismo, aos mitos, né? Essa própria onda urbana que nos envolve, o Petrópolis está rico disso, São Paulo está rico disso. Eu acho que nós temos muitas histórias para compartilhar hoje. Perfeito, temos e como temos. Jean, sim, eu sei que deve ser a pergunta mais comum e mais frequente e recorrente, né, na sua carreira, mas muitos dos nossos ouvintes que já conhecem o seu trabalho lá da nossa fanpage do Tarô dos Vampiros, Oráculo da Noite Eterna no Facebook, e quem sabe em breve também da versão alfa do site do Tarô dos Vampiros, que a gente vai estrear lá no redvamp.com, conta um pouquinho pra gente sobre a história do tarô. De onde vem o baralho de tarô? Você pode contar pra gente sobre esse tema? Lorde, é um pouco controversa a origem do baralho, tá? Sempre existe uma série de, vamos dizer assim, emaranhados de informações que cria uma colcha de retalhos no que diz respeito à questão da própria origem das cartas. Primeiro a gente tem que dividir carta de tarô das cartas comuns que surgiram primeiro na Europa, tá? Quando a gente fala de cartas comuns, nós temos que fazer um apanhado histórico dos povos do Oriente, porque a maioria dos jogos, tabuleiro e jogos de cartas que foram propagados na Europa, principalmente a partir do século XIV, foram trazidos pelos árabes. Então as invasões mouros, as invasões sarracenas, geraram um canal de comércio muito rico. E sabedor que depois que houve a parte das cruzadas, né, e culminou com a Santa Inquisição, esses conteúdos ficaram muito restritos à igreja, né? Tanto é que os jogos de cartas foram primeiro mencionados por padres, por sacerdotes. Quando a gente fala da primeira estrutura histórica documentada, nós temos um monge alemão chamado Johannes von Rheinfelden. Ele escreve ao clero suíço, datando um documento de 1370, falando da chegada de cartas à mão dele. E ele compara num livro chamado Ludus Cartarum, que é um livro que fala sobre a questão das cartas e da moralização dos jogos na Europa, até porque os jogos começaram a ficar muito restritos à nobreza e os sacerdotes. Esses controles existiam até para não tirar o foco das pessoas que trabalhavam, das pessoas que tinham que produzir. Você sabe que tudo era um laço, né? Então esse período final da Idade Média, que é o período também da introdução da Renascença, é um período que houve um boom, que é a ideia do classicismo, do pensamento grego, onde as poesias, a arte, né, e toda essa parte humanística tomou força. Então, em 1370, nós temos esse documento, datado pelo esse monge chamado Johann von Rheinfelden. Em 1392, nós temos a primeira menção de cartas de tarô, um documento que supostamente é datado pelo próprio Charles VI, ou Carlos VI da Espanha. Ele encomenda por 56 sóis um baralho a um artesão chamado Yakeman Gringonot. Essas cartas têm 17 no museu. Elas não têm numeração, elas não têm títulos, mas elas fazem uma aproximação artística e simbólica muito forte do tarô hoje. Lembro também que essas cartas surgiram como proposta lúdica. Ou seja, quando se tinha o acesso aos jogos de tabuleiro, era muito complicado ficar carregando aqueles tabuleiros para lá e para cá. Era muito mais fácil carregar um baralho no bolso, que era uma maneira de transportar para lá e para cá sem, de repente, ser tão incomodado. Então as pessoas colocavam no bolso, transportavam para lá e para cá. A única coisa que era um pouco mais complicada era a confecção, porque os primeiros artesãos, eles faziam o trabalho todo manualmente, tintas tóxicas, tintas que eram baseadas em folhas de ouro, e os baralhos ficavam caros. Tanto é que esse baralho de Charles VI, baralho de Gringonot, ele é um baralho que ele custaria em torno de 100 mil reais, se fosse confeccionado, se fosse colocado, vamos dizer assim, uma reparação de inflação da moeda daquela época para cá. Então, é uma coisa absurda, se você parar e pensar, né? Então, ficava restrito realmente aos nobres, assim como os livros, os primeiros livros, que ficavam restritos à elite, né? E à própria igreja. Então, quando surge o baralho Visconde Sforza, que é um baralho que se tornou mais conhecido, e Visconde Sforza, ele passou a ser uma referência de fato para as pessoas no século XV, né, de estudo do baralho, aí nós temos a primeira estrutura de um baralho propriamente próximo daquilo que a gente realmente chama de tarô, né? As imagens, inicialmente, elas tinham uma iconografia muito promovida pela própria igreja, tanto é que as primeiras imagens, elas faziam menção claramente às virtudes cardeais, aos excertos bíblicos, né? E até o boom do ocultismo no século XVIII, essas imagens não sofreram tantas intervenções. Tanto é que a gente tem um período que a gente chama de clássico do tarô, que ele vai do século XIV ao início do século XVIII. E a partir do século XVIII nós temos o período ocultista do tarô. É quando realmente o tarô é assumido como oráculo, tá? Então tudo que veio nesse período do século XIV ao século XVIII passou a ter o quê? Uma organização. As cartas passaram a se tornar populares, pessoas pagavam caro pelos maços de cartas. Com o advento da imprensa de Gutenberg, a partir do século XVI, muitas editoras passaram a propagar as cartas na Europa. Essas cartas ficavam localizadas principalmente na Itália, na Espanha, alguma coisa na Bélgica, alguma coisa na Alemanha, alguma coisa em Portugal. Mas o nicho mesmo era França e Itália. Tá? Tanto é que o nome das cartas originalmente era Tarocco, né? Que é um nome italiano. Né? Tarô é um nome que surge depois, a partir do século XVII, né? Assim como também a palavra arcano. No século XVII é que vai surgir o nome Tarô. Né? Ele passou por vários nomes. Né? Os maços de cartas tiveram o nome de naibes. É, depois também teve relação com a palavra turuk, que é uma palavra árabe que significa caminhos e verdades. Né? A palavra naibe é uma palavra que na parte linguística não se sabe a raiz filológica, né, dela, porque não se sabe se ela é uma coisa que vem dos árabes ou da própria grafia latina, porque naibe também tem relação com feitiçaria, com adivinhação, esse termo, né, que é traduzido em naipe, né, os naipes, que são conhecidos hoje como os arcanos menores ou cartas comuns de jogar. Então, essa organização dos artesãos na Europa formou um grupo de intelectuais. E eles trocavam entre si, nas cidades vizinhas, principalmente da França, aquelas tábuas, né, xilográficas, que nos entalhes invertidos eles copiavam a olho, no olho, uma para outra. E aí teve uma confusão, porque os primeiros baralhos eram confeccionados individualmente. Depois que eles começaram a ser confeccionados de uma forma maciça, alguns símbolos foram se transformando. Por quê? Porque o cara via a imagem, reinterpretava a imagem e entalhava aquilo que ele reinterpretava. Um exemplo clássico é o eremita, que originalmente aparecia como o senhor do tempo com uma ampulheta na mão, e a partir do século XVI para o século XVII ele passou a ser assumido como um personagem com uma lanterna nas mãos. Então o cara que olhou aquilo ali, ele reinterpretou aquela imagem. A mesma coisa com a figura da Roda da Fortuna. Fortuna é uma deusa romana, cultuada principalmente na idade, na final da Idade Média, com a Renascença. Fortuna tinha uma imagem, né, iconográfica de um rei com orelhas de asno no topo da figura, que era o rei Midas, né? O ouro dos tolos, né? Aquela ideia do mito de Midas que ganha a orelha de asnos. De asno. Essa imagem ela foi traduzida pelas fins no século XVII para o século XVIII. Por quê? Houve uma reinterpretação. Então, esses mecanismos simbólicos, eles também ganham novos status, ganham novas significações de acordo com a cultura com o tempo. Né? Tanto é que você pega um baralho hoje de tarô, eles têm uma iconografia muito variada, porque os artistas têm livre expressão de traduzir aquilo que vai no íntimo deles. Então, muitos tarôs hoje são o quê? Releituras de baralhos, ou clássicos ou ocultistas. Ou alguém pega, por exemplo, um baralho francês, que é conhecido normalmente como Marseille, reinterpreta esse baralho, faz uma composição artística dele. Ou pega um Eight, que é um baralho ocultista, a partir de 1910, ou pega um Tot, que é de Crowley. Então, esses três baralhos são os três baralhos mais copiados, mais clonados. Nota: hoje é muito difícil você ter um cara que reproduz ou desenha um baralho que ele é simbologista. São poucos que são simbologistas. Normalmente são aqueles que têm um conhecimento sobre a imagem. É muito fácil você pegar uma coisa e copiar. Agora, você colocar, por exemplo, cunhar um significado mítico, pegar um tarô, colocar alguma coisa sobre o universo viking, o universo vampiro, o universo mitológico qualquer, é muito difícil você fazer um paralelo que seja perfeito. Porque o símbolo transcende, né? O símbolo transcende os limites, os limiares de certas culturas. Né? Ele é universal, ele não é localizado, ele é universal. Ele pode estar até sintonizado com aquela proposta cultural, mas ele é universal. Então, a história do tarô é uma história que, né, que ela tem pouca intervenção da igreja. Muitas pensam que foi proibido pela Santa Inquisição. Na verdade, ocorreram pouquíssimos decretos da igreja proibindo, né? Até porque as igrejas antigamente, as catedrais, tinham vários simbolismos astrológicos, alquímicos, espalhados nos seus a frescos, enfim. E também a igreja não quis interferir porque ela fazia do baralho uma propaganda, uma cartilha de bons costumes daquilo que ela julgava ser interessante. Então, assim, parecia a figura do diabo, é aqui, ó, o que, que você tem que temer? Aparece a figura da temperança, ó, você precisa ter mais temperança, você precisa ter mais virtude. Ao mesmo tempo que está ali se jogando. Essa era a ideia. As pessoas jogavam, mas elas não perdiam a noção, a conexão com essas representações simbólicas e iconográficas da igreja. Tá? Então, assim, num apanhado geral, o tarô ele é, na verdade, uma construção de uma imagem de sociedade de época, retratando os costumes, as classes, né? E também uma fusão de vertentes que ficaram predominando durante o período da Renascença. O hermetismo, tá? O classicismo grego teve muita presença. Você vê a questão antropomórfica muito presente nas cartas. Os astros têm rosto, os animais têm rostos humanos. Quer dizer, é uma fusão do humano com o universo, né? Deixou aquela ideia teocêntrica da Idade Média para a ideia antropocêntrica, o homem como centro do universo, e as cartas passaram a representar isso. O tarô é uma representação muito rica da Renascença. Nossa, fascinante, Jean. É bastante informação, e principalmente essa parte da Renascença. Você falou que no século XVIII, XIX, ele passou a receber significações dos ocultistas, né? No caso, seria o Papi, o Levi, mais alguns, não é? O precursor desse movimento foi um francês enciclopedista e pastor chamado Antônio Couto Guébelin. Ah, sim. Ele escreve um livro chamado Le Monde Primitif, que é o mundo primitivo. Ele fala das espécies da criação do mundo. E ele chega em determinado capítulo do livro em que ele fala das cartas de tarô como um retrato da cultura egípcia. Então ele dizia que os naipes, as figuras da corte, eram hierarquias, né? Representando os sacerdotes, que é copas, os comerciantes, que é paus, os mercadores, que é couros, né? Os militares, que é espadas. Então ele fazia essa menção simbólica, e isso ganhou se tornou uma febre na Europa, porque logo depois veio a egitomania, que foi aquele enaltecimento da cultura egípcia, onde tinha um péssimo hábito de pegar uma múmia e durante, vamos dizer assim, um jantar, desembrulhava a múmia enquanto estava lá tomando seus drinks e jogava a múmia fora só para achar os anéis e os braceletes dela. Nossa! Então, a egitomania, ela ficou tão forte que a França particularmente se tornou o polo desse movimento, tanto é que até o Mitterrand, né, que há décadas atrás ele fez aquela pirâmide, né, do Louvre, e aquela pirâmide de Vito, que é uma biblioteca, porque eles têm esse fascínio pelo simbolismo, pela cultura egípcia. Então o Guébelin lança esse livro, depois vem um peruqueiro, professor de álgebra chamado Aliette, que inverteu o nome para Etheila, que pegou essa ideia, publicou um baralho, e ele foi um grande propagador de práticas, de técnicas de baralho na Europa, na França e outras partes da Europa, e ali ele se tornou um cartomante, vamos dizer assim, um Walter Mercado de época, entendeu? Ele se tornou uma grande estrela, ele escreveu vários livros, tanto é que tem métodos que são dele. O método mandala, que é o mandala astrológico, que muitas pessoas utilizam, é proveniente das técnicas dele. E ele foi o primeiro a criar o sistema de inversão de arcanos. Ele que disse que, para poder identificar como um aluno era dele, o aluno usava a carta invertida para saber se era aluno dele ou da ramificação da escola dele ou não. Então era uma forma que ele criou, era uma maneira que ele tinha de identificar quem vinha da linhagem dos estudos, né, dos professores ou dos seguidores dele. Então, logo depois, lógico, né, vieram outros ocultistas que passaram a abraçar a causa, né? O Eliphas Levi, que escreveu o livro Dogma e Ritual de Alta Magia, ele teve uma influência decisiva nas correntes ocultistas. O Eliphas Levi faz um livro de 22 capítulos, e cada capítulo tem uma relação iniciática com o arcano, dos maiores, e ele praticamente ensina que o tarô ele é um sistema praticamente exclusivamente mágico, né, usado por homens. Isso fica muito forte quando Papi publica no final do século XIX um livro chamado Tarot de Boêmios. dizendo que o tarô só ficava restringido aos homens e que o jogo de cartas comum, que era os arcanos menores, a cartomancia vulgar, aos afeminados e às mulheres. Ele coloca isso no livro. Não fui eu quem disse, tá? É um retrato da época, né? É um retrato da época, de ideia, de preconceito. Então, assim, é difícil, né? A ideia de uma entrada de mulheres numa sociedade, né? Você só vai quebrar esse conceito com a Blavatsky, né? E com a sociedade teosófica, enfim, que muda esses conceitos de forma bastante significativa. O próprio movimento da Golden Dawn, ela deixa entrar certos membros femininos, né? Que particularmente não participavam efetivamente das salas iniciáticas dos homens, mas que tinham um papel muito importante nas iniciações. Claro, Crowley se aproveita disso criando os ritos de magia sexual, né? As mulheres, na verdade, eram convocadas praticamente para, vamos colocar de forma literal, transar, né? E atingir o orgasmo lá mágico deles, né? Sim, era os camelos, né? Como ele se referia, as mulheres escarlates. Exatamente. É o lust, o arcano 11, né? Uhum. Isso é muito interessante porque me lembrou aquele último portal do Johnny Depp, né? Isso é fantástico. Filho. Cara, esses manuscritos, né? São existem, né? Essas imagens existem, então elas são baseadas nos arcanos do tarô. Se você vê em cada imagem daquela ali, e o último portal, na verdade, faz menção ao arcano 11. Porque o arcano 11, na verdade, ele é o último, mas ele que divide o baralho no meio. Né? São 22, ele atravessia, né? O lust, ou a luxúria, né? O tesão, né? É o arcano da travessia segundo Crowley. Então, você vê essa simbologia modelada, segundo os conceitos de época, né? Porque essa visão ocultista, ela mudou o tarô. Ela falou, de repente, o seguinte: olha, são 22 letras hebraicas, são 22 arcanos maiores. Pronto, tem uma associação aí. Aí eles fazem toda uma explicação a partir de Noé, né, do dilúvio. Aí outros dizem que Moisés foi o responsável, né, pela propagação das placas de ouro que estava enterrada no Egito, porque Moisés foi adotado por egípcios, né? Uhum. Então tem toda uma simbologia aí que, na verdade, ela tem muito mais de mito do que realidade, né? Uhum. E a gente tem que ter um discernimento, porque a história ela, de certa forma, e também a ciência, ela toda hora faz uma releitura. Tanto é que esse Antônio Gusto Gebelin, ele fala que o tarô vem de dois radicais. A palavra tarô vem de dois radicais: tar, que significa estrada, e rorogueorois, que significa da vida real. E quando Champollion decifra a pedra de Rosetta, ele diz: não, esses radicais não existem na língua egípcia. Então, mas a moda já tinha pego, os ocultistas tinham comprado a ideia, ficou. Então, assim, Papio, Ouspensky, o Crowley, o Wirth, e vários outros ocultistas, né? Eles passaram a propagar. E culminou no Waite, vamos dizer assim, o Waite e o Crowley, eles foram os pilares, os últimos chamados magos da era antiga, que propagaram as ideias. Hoje você não tem mais pessoas que, vamos dizer assim, criam um trabalho, desenvolvem um trabalho original mágico. Você, na verdade, vê pessoas apoiando o trabalho de outrem, né? É, a gente vê releituras, né? Releituras. Mas aí é diferente, né? Na época do Waite, o Waite foi o primeiro, vamos dizer assim, a criar uma... Ele juntou documentos, ele pegou documentos de vários sebos, de várias bibliotecas antigas inglesas, francesas e tal, e ele compilou esses textos e criou compêndios, né? Então ele fez um trabalho muito profundo sobre, inclusive, a parte de magia oriental, e escreveu vários livros. Ele foi um dos grandes propagadores do ocultismo. E o Crowley foi um dos primeiros, vamos dizer assim, ele foi o que, na verdade, ampliou o conceito de magia. Porque magia tinha uma ideia, as pessoas tinham uma ideia de magia até a Golden Dawn, muito como uma coisa meio elitizada. Uhum. Né? E o Crowley foi o primeiro a dizer: não, é para todos. Uhum. Todo mundo pode ser um mago. Né? Na época do MacGregor Matters, que foi um dos criadores, fundadores da Golden Dawn, ele dizia: só entra na Golden Dawn quem tem dinheiro. Né? Ou quem pode fazer alguma coisa de interessante para Golden Dawn, entendeu? Sim. Então, o tarô ficou muito na mão, de certa forma, também de uma elite, que era uma elite ocultista, né? E ele ganha status aqui no Brasil. Você vê a primeira edição de tarô no Brasil, ela acontece no início do século XX. pela editora Pensamento, por volta de 1910. Eu tenho, inclusive, essa edição. E é o tarô divinatório, que você conhece aí naquela capa marrom, que vem um baralhinho do Papi, né? Uhum. Ele é um compêndio de texto do Papi e outros textos ocultistas, né? De próprio Wirtz, enfim, mas é mais do Papi. Enfim, é um livro que, infelizmente, não foi revisado adequadamente até hoje, né? É mantida a sua estrutura inalterada desde a época, com seus erros peculiares. E é um livro que, infelizmente, né, ou felizmente, inicia muitas pessoas no tarô no Brasil. Como no meu caso, eu comecei lendo tarô assim. Uhum. Pelo Papi, entendeu? É difícil, acho que é difícil a gente fugir, né, dessas influências primeiras. Jean, a gente completou aqui o tempinho do primeiro bloco. Eu preciso chamar agora o nosso bloco musical, especialmente lapidado para os nossos ouvintes de hoje. E na sequência a gente conversa mais um pouco sobre tarôs, sobre simbolismo e ainda sobre histórias fantásticas aí de Petrópolis. Então, ouvintes, a gente volta em instantes. Curtam agora o nosso bloco musical. Olá pessoal, boa noite, eu sou o Eduardo Jurkovits, responsável pelo Projeto Limiar, uma festa anual que acontece em Paranapiacaba, na região serrana aqui de Santo André. E hoje eu sou convidada do Lord A para a gente fazer aqui 50 minutos para vocês do que rola na festa do Limiar, ok? Bom, no primeiro bloco eu começo para vocês com vocês tocando Waterboys, Don't Back the Drum, uma banda maravilhosa, Jimmy Stein, November Novelette, OMD e fecho com Sweetblade Symphony, ok? São 5 musiquinhas para vocês, só pra vocês terem uma ideia do que rola na festa, beleza? Daqui a pouquinho a gente volta com o bloco 2 e vamos lá, pessoal, Limiar no Vox Vampirica. Limiar, the broadcast, dark music. sleep while this genocide begins. The storm of the room where your children lay. And you can learn how to separate all of the heads from the bodies in a hurricane. Then you can blame it on the atmosphere dripping the drums to the trance of the swollen king. And you can blame it on the war body bleeding away, away, away, away, away. If you can sleep while this genocide begins, the door of the room where your children lay. And you can learn how to separate all of the hands from the bodies in a hurricane. Then you can blame it on the atmosphere dripping the drums to the trance of the soldiers there. And you can blame it on the war body bleeding away, away, away, away, away. And you can curse the desert for all the rain you're drinking. And you can curse the heavens for all the lights that sleeping. And you can curse the desert for all the rain you're drinking. And you can curse the heavens for all the lights that sleeping. Thank you. linear. The pearly gates of paradise. Muito boa noite, vocês estão curtindo Vox Vampírica Revamp ao vivo nas ondas da acidicinfection.com e também no formato podcast disponível em voxvampirica.com. Meu convidado de hoje é o tarólogo Giancarlo Kindschmidt, lá de Petrópolis, e ele está aqui contando para a gente a história do tarô, as principais épocas do desenvolvimento do tarô, e fazendo oferecendo a todos nós um apanhado de informativo muito legal, que vai despertar muita inspiração e muita curiosidade em cada um de vocês que estão curtindo essa edição. Giancarlo, está curtindo participar do Vox Vampírica? Maravilha, é uma honra e principalmente a oportunidade de fazer esse canal dentro de um ambiente que eu curto. É um canal que está ligado à parte de vampirismo e foi uma das minhas formações, foi estudar também isso, né? Essa questão do vampirismo, dos mitos, das lendas, enfim, é uma coisa que eu curto bastante. Pô, bacana. Jean, você apresentou o primeiro bloco, que eu acredito que é uma introdução para muitas pessoas que ouvem o Vox Vampire, que sempre têm curiosidade de saber um pouco mais do tarô, e foi simplesmente fantástico. E agora eu queria te perguntar, né? A gente falamos dos séculos anteriores, entramos aqui no século XX, e eu sei, acompanhei aqui no seu release, nas conversas da gente, pelas redes sociais, pela internet, há tanto tempo, como a gente vem se encontrando em muitos sites que a gente colaborou em comum, eu queria te perguntar uma coisa, Jean, o que é taroterapia? Taroterapia é um conceito de utilização do tarô como forma de acompanhamento e aconselhamento também de preparação do indivíduo em relação à sua própria existência, à sua própria realidade. Então, assim, a ideia inicial da taroterapia não é uma ideia originalmente minha, né? Ela surge nos Estados Unidos e Europa a partir de alguns movimentos nos anos 80, onde certos terapeutas começaram a utilizar os arcanos como forma de estímulo dos seus pacientes. Então, assim, por exemplo, eles pegavam alguns pacientes esquizofrênicos, psicóticos, e pediam para esses pacientes fazerem correlações, né, dessas imagens dos arcanos com situações de vida, ou certos pensamentos, ou certas lembranças, alguma coisa assim. E foi ganhando uma força muito grande. Você sabe que lá fora as ideias que se tem para poder explorar esse universo é muito mais fácil, né? Uhum. Quando lá fora não é assim, não existem normas tão rígidas quando se trata de buscar caminhos alternativos para a melhoria e o desenvolvimento humano. Então, eu tenho, vamos dizer assim, uma influência muito forte do Jung, porque o Jung, ele foi, vamos dizer assim, um divisor de águas, e ele passa a colocar em suas obras, né, a questão da fenomenologia. Por que é um divisor de águas? Porque qualquer manifestação que existia antes, né, e o Freud foi o precursor, claro, da psicanálise, do movimento psicológico, mas existia sempre muito essa ideia da possessão, né? Então, muitas pessoas que eram, vamos dizer assim, tinham problemas psicológicos, né, psicopatologias diversas, elas eram torturadas, elas eram submetidas a certos tratamentos desumanos. E esses tratamentos foram, até o início do século XX, né, ainda pautados por certos processos médicos. Por quê? Porque quem passou a ser um representante, um precursor, era médico, né? O Freud era médico, o Jung era médico, a formação deles é médica, né? Então, eles naturalmente viam a coisa primeiro pelo fisiológico, né? Então, nós temos experiências desastrosas. O próprio Freud tentou tirar a concha, junto com um médico, a concha nasal do Emmy Einstein, porque ela tinha problemas fortes de menopausa, enfim, problemas relacionados com fogachos, enfim, e eles acreditavam que aquilo ali tinha que remover a concha nasal. Nossa. São desastres que, na verdade, levaram a acertos, né? Você sabe que tudo que se relaciona diretamente com o caminho do desenvolvimento e descoberta humana passa primeiro pelo crivo dos erros, né? Uhum. A gente tem que pensar que psicologia, como um estudo da alma, não é originalmente um estudo contemporâneo. Os gregos já faziam isso de alguma forma. Uhum. Se a gente parar e pensar nos gregos e romanos, pensar nos próprios egípcios, né, eles investigavam muito todas as culturas que faziam apologia aos deuses, apologia aos heróis, fazer apologia ao autoconhecimento, como a Grécia Antiga, tinha uma preocupação diretamente com a investigação do ser. Então isso ganha um status científico. A psicologia ainda não é propriamente uma prática totalmente científica, não é reconhecida 100% como ciência, porque ela trabalha muito com abstrato. E o tarô trabalha com abstrato. Então a simbologia, ela ganha status a partir dos textos de Jung, que foi um discípulo de Freud e foi o primeiro a tocar em uns assuntos relacionados aos mitos, né? O único mito, vamos dizer assim, que a psicanálise se apropriou e ganhou status mesmo, foi o mito de Édipo, que todo mundo conhece, né? Vai falar de psicanálise, vai falar de Édipo. Ou vai falar da mulher, vai falar da Electra, né? Uhum. É difícil você sair um pouco disso. Você fica muito em torno disso. Não desqualificando, lógico, a psicanálise, mas o Jung, ele foi além. Ele falou, não, o homem não está preso no mito só. Um homem pode viver vários mitos, ele tem o seu próprio mito. E ele começa a investigar a questão do símbolo, né? A palavra símbolo vem de simbolon, é um termo grego que significa unir, integrar. E era uma prática com muitos gregos de pegar uma pedrinha, uma concha, um pedacinho de madeira, uma argila, quebrar em vários pedacinhos. As pessoas se afastavam, quando o zero se reuniu de novo, aqueles pedaços tinham que se reintegrar para dizer como fosse um passe, né? Uma palavra de passe, né? Uhum. Um ingresso novamente no grupo, né? Aquele que era portador daquele pedacinho podia entrar novamente naquele grupo. Então, o símbolo, ele é a linguagem do inconsciente. E a ideia que se tem de símbolo é a linguagem exatamente que não é objetiva, é a linguagem subjetiva do ser. Quando você trabalha com imagem, trabalha com arte, trabalha com rito, você trabalha com os sonhos, você trabalha com os mitos, você trabalha com o imaginário, você trabalha com o aspecto exatamente do imago, né? A auto-imagem, o que existe do outro lado, é o lado escuro da lua nosso, né? E o símbolo é uma espécie de chave que abre as portas exatamente da psique, do inconsciente, né? Para não ficar uma coisa muito confusa, as pessoas confundem muito a ideia de arquétipo e símbolo, né? Símbolo normalmente é um processo que ocorre do coletivo para o individual, enquanto que o arquétipo é uma marca, na verdade ele é irrepresentável, né? Ele é uma, na verdade, ele é como se fosse um código, DNA da psique, né? Ele é do individual para o coletivo. Então, aonde que reside os símbolos? No inconsciente individual. Aonde que reside os arquétipos? No inconsciente coletivo. Então, os arquétipos, na verdade, são o mar de símbolos. O mar de símbolos. E os símbolos, na verdade, são pequenos nichos desse mar que são classificados. Então, cada cultura tem os seus símbolos. A partir dessas culturas você tem as representações, você tem, por exemplo, figuras mitológicas que, na verdade, ganham roupagens diferentes em cada cultura. Um exemplo que eu posso representar é você pegar, por exemplo, Hermes na Grécia, Mercúrio em Roma, você tem, por exemplo, Exu na África e você tem Loki na Escandinávia. Então você tem uma representação de uma mesma simbologia heróica, né? Uhum. Que vem de uma arquetipalização, do arquétipo do trickster, né? Que é aquele que é irônico, brincalhão, comunicativo, né? Aquele que prega peças, aquele que pode correr os mundos, que não tem limite, ele é um peregrino, ele é um mensageiro. Então, isso está composto no mundo. E você tem a ideia exatamente do tarô como uma espécie de manancial simbólico. Por que o tarô ele se mantém? Porque ele fala, ele é atemporal, ele fala qualquer cultura em qualquer tempo. E por ele falar, por ele ter símbolos que estão conectados aos nossos símbolos originais, a nossa linguagem mater, né, nossa linguagem original, uhum. Eles, na verdade, traduzem anseios nossos. Então, o que a gente faz através do tarô? A gente dá voz. A taroterapia, na verdade, é isso. Você pega os símbolos do tarô e você passa a traduzir esses anseios do ser. O que o ser não consegue falar objetivamente, o tarô relata. O tarô denuncia. E a partir daí, você vai usar o quê? Vai usar uma técnica como floral, vai usar uma meditação, você vai usar uma cinesiologia, você vai usar uma arteterapia, você vai usar alguma prática que pode ser de acompanhamento para dar uma ancoragem a esses conteúdos. A função do tarô como terapia é ajudar o indivíduo a reorganizar o seu grande quebra-cabeça pessoal. Imagina um quebra-cabeça de 5 mil peças espalhado sobre a mesa. Sim. E o indivíduo usa o tarô como uma espécie de guia daquela imagenzinha que você tem normalmente nas caixas de quebra-cabeça para você saber por onde começar, né? Então você usa aquele a espécie de referência, né? Para você saber, bom, vou começar daqui, vou pegar as peças da mesma cor. Então, o tarô, ele claro que ajuda. O tarólogo, o terapeuta, ele tem que ter um preparo para isso, né? O tarô não vai fazer isso sozinho. Normalmente as pessoas que trabalham com a taroterapia ou tarô terapêutico, elas têm uma qualificação, elas têm uma formação, elas têm uma base, elas têm um conhecimento, seja na psicologia, elas têm um conhecimento dentro da parte de terapias, ou seja, o ideal é que a pessoa já tenha uma visão do ser humano num todo, né? Não veja esse ser humano como um ser fragmentado, mas veja um ser como funcionando ao mesmo tempo, afetivamente, mentalmente, espiritualmente, fisicamente, porque nós somos assim. Nós somos um fenômeno que acontece ao mesmo tempo. Nós não somos fragmentados. Essa ideia de fragmento, ela é muito cartesiana, né? De tipo assim, ah, eu penso primeiro, depois eu sinto. Não é assim. Nós podemos sentir e pensar ao mesmo tempo. Então, essa visão do tarô é usá-lo como bússola para ajudar o ser humano a encontrar o seu caminho de saída do próprio labirinto pessoal. Então, vai ser feito através de técnicas, vão ser feitas, às vezes, sessões, ou vão ser feitas algumas consultas, que elas vão ter um time para o consulente voltar. Às vezes, o consulente vai ser submetido a sessões, às vezes, não. Às vezes, ele precisa de um clique, ele precisa de um empurrão para ele poder deslanchar. Essa é a ideia principal da taroterapia. Uhum. Perfeito, perfeito. Interessantíssimo. É um tema que a gente raramente tem a oportunidade de encontrar alguém para falar com tamanha maestria, como você nos apresentou. E, Jean, você está ligado, né? Você é um dos pioneiros da taroterapia aqui no Brasil, se não um dos introdutores desse trabalho, correto? Sim, sim. A introdução é... Quando se falava, porque o Victor Bramades, ele é um dos pioneiros também, ele já faz um trabalho bastante tempo também com o tarô usando o Tote, ele inclusive tem um livro fantástico que é o Tarô e seu Uso Terapêutico, que foi lançado pela Madras, é um livro muito bom, recomendo a todos. Ele tem uma técnica mais, vamos dizer assim, próxima de Freud, tá certo? Ele usa inclusive algumas terminologias mais próximas de Freud. O termo que ele aplica é tarô terapêutico. Eu acabei cunhando o termo taroterapia, né? Não necessariamente porque eu desconheci o trabalho dele na época. Eu só fui conhecer o trabalho do Witz, né? No início do ano 2000, 2001, foi até inclusive em São Paulo, naquele congresso de tarô, nacional de tarô, em que eu conheci muita gente boa, inclusive conheci o Witz. Então, assim, a taroterapia, na verdade, ela faz uma ponte onde os florais são aplicados, né? A gente faz um raio-x do ser, identifica os pontos emocionais que precisam ser trabalhados. Naturalmente, quando esse indivíduo tem alguma psicopatologia muito séria, não tem condições de trabalhar, porque a função do tarô terapêutico não é substituir a psicologia, mas sim corroborar com o tratamento. Tá? Então, esse indivíduo é encaminhado a um psicólogo. Se ele tem, por exemplo, um nível muito alto de fobia, se ele tem uma dificuldade de se libertar de uma síndrome do pânico, se ele tem uma depressão muito forte. Agora, quando a gente faz a leitura disso, fica muito visível. Eu trabalho normalmente com mandala. No mandala, a primeira casa me dá muito parecido o estado de espírito do indivíduo. É ali que eu vou identificar se esse indivíduo está equilibrado ou não, qual é o tipo de desarmonia dele. O naipe vai me dizer qual é o plano que ele está desequilibrado, se é espada mental, se é ouros é físico, se é copos emocional ou psíquico, se é pausa espiritual. Quer dizer, vou dar uma analisada. E eu vou analisando no transcorrer da leitura outras casas para ver o peso do naipe, para ver se esse indivíduo está integrado com a sua leitura. Aí eu vou trabalhar com técnicas que podem variar de PNL, programação neurolinguística, alguma coisa de psicologia junguiana. Trabalho muito com a questão da conscientização, né, no resgate do amor próprio, mas sem caráter de autoajuda, porque a ideia não é fazer do tarô um instrumento de autoajuda, mas fazer do tarô um instrumento de despertar do ser, né, fazer com que aquele indivíduo entenda que aquela imagem está mostrando o que ele não quer ver. Então o tarô mostra aquilo que o tarô muitas vezes o indivíduo não quer ver, e ensina como ele lidar com aquilo. Então o indivíduo perdeu uma mãe e está sofrendo, o tarô vai ensinar a ele como reconstruir essa relação simbólica com, essa, com esse símbolo que para ele está sofrível, está, né, difícil. Né? Se ele, por exemplo, está numa relação conjugal difícil, complicada, nós vamos trabalhar isso. Sempre trabalhando num triângulo, né? Onde eu utilizo o tarô, eu utilizo os florais, e normalmente eu utilizo um terceiro elemento que pode ser a numerologia e a astrologia, os dois, né? Que vão dar exatamente o arcabouço, às vezes para certas fases e prazos, porque eu não isento a parte oracular do tarô. Uhum. Veja bem, eu continuo trabalhando com oráculo. Se eu tiver que falar alguma coisa para a pessoa, eu vou dar também as previsões. Só que as previsões, elas não colocam o indivíduo fora, elas colocam o indivíduo dentro. Sempre o indivíduo é o centro das questões. Então eu sempre questiono esse indivíduo, se ele está agindo, como ele está agindo, por que ele agiu daquela forma, por que aquele padrão, por que aquela situação está se repetindo na vida dele. É sempre fazer com que o indivíduo reflita sobre a sua realidade. Essa é a ideia da taroterapia, fazer com que o indivíduo faça uma profunda reflexão sobre a sua existência e vida. Perfeito, muito legal, cara. E, Jean, agora tem uma pergunta fatal que fizeram para o grande mitógrafo norte-americano, para o Joseph Campbell. Sim, amo. Acho que é impossível a gente falar de tarô e falar de mitos, a gente, símbolos, e a gente nunca, de alguma forma, esbarrar nele, né? Sim. E, Jean, as pessoas aqui, não só aqui no Brasil, como a gente sabe, mas... existe uma certa resistência das pessoas para com a palavra mito. As pessoas sempre dizem que mito fazem uma sincronia estranha de mito igual mentira. E o que é um mito? Não é uma mentira. Você pode explicar isso para a gente fechar esse bloco aqui? Olha, o mito, como o próprio Campbell relatou em uma das suas obras, O Poder do Mito, inclusive esse livro foi transformado em um vídeo, né? Na verdade, o vídeo virou um livro, né? Ele coloca que os mitos são uma dramatização do ser humano, né? Então, são na verdade representações ao longo do tempo da observação do homem do universo em volta de si. Aquilo que o homem não conseguia obter de resposta, ele simbolizava. Então ele não podia responder, por exemplo, a questão do raio. O que, que era um raio? Ele não podia explicar isso do ponto de vista científico, físico, né? Ele tinha que cunhar alguma coisa. Então ele dizia que o raio era um deus zangado que estava mandando um recado para a humanidade. Um exemplo, né? Então, assim, o mito é muito diferente de lenda, que por sua vez é diferente de conto, que é diferente de fábula. As pessoas misturam muito esses conceitos, né? Para você poder ter uma ideia, o mito tem muito mais universal, a lenda é muito mais localizada. E a lenda, apesar de ter muito também de mitológico, ela tem componente mitológico, né? A lenda, na verdade, ela traduz muitas vezes uma preocupação daquela cultura em relação à sua existência, à sua sobrevivência. Tanto é que a maioria das lendas, se você observar, elas têm um caráter o quê? Elas mostram alguma ameaça. É sempre um ser ameaçador que está no entorno ali. Na mitologia, você tem uma amoralidade. Normalmente os deuses têm uma visão linear, eles não têm um conceito de bem e mal estabelecido, tá? Tanto é que isso é bem visível. Eu vou até levantar um ponto polêmico no Velho Testamento. O Velho Testamento é totalmente mítico. Aquele deus que começa a mandar matar as crianças e botar fogo no céu. Entendeu? Ele não tem um conceito de amor. Ele só, esse conceito de Deus amoroso, ele ganha força no Novo Testamento. Então, o mito, na verdade, ele fala o quê? Ele fala daquilo que o íntimo do ser humano, ele não consegue uma boa explicação. E que, na verdade, não é uma mentira. Não é uma mentira. É, na verdade, uma forma velada, uma forma, vamos dizer assim, mascarada, né, do ser humano dar uma roupagem à sua própria existência, à sua própria alma. Né? Então, quando você pega o mito do herói, o herói existe em todas as culturas. Toda cultura tem um grande guerreiro, tem um grande conquistador. Mas você vê que esses heróis, ao longo do tempo, o que, que eles ganham? Eles ganham uma performance. Como diz aquela frase, que encontra um conto, ganha um ponto, né? Ou põe um ponto, ou corre, ganha um ponto, uma coisa assim. E você sempre acrescenta uma coisa a mais. Se você pega, por exemplo, o Rei Arthur como personagem mortal, ele é um ser totalmente selvagem. Se você pega o rei Arthur da mitologia inglesa, você vê um rei de pompa e circunstância. Então, o mito, na verdade, ele encerra em si, né, os anseios do ser humano em todos os níveis, espirituais, emocionais, mentais, né? Porque ele retrata o quê? Cada deus daquele, cada herói daquele, cada besta daquele está em nós. Uhum. Está em nós, vive em nós, coexiste em nós. E mostra exatamente, nós somos, às vezes, se a gente fizer falar de mitologia romana, nós somos Júpiter em um dado momento, nós somos Saturno em outro. Nós muitas vezes vamos ser uma hidra de Lerna em outro momento, vamos ser um leão de Nemeia, porque nós temos isso em nós, né? E a lenda já tem uma coisa assim mais de preocupação, de sobrevivência, né? Tanto que as lendas que deram origem às superstições, né? Uhum. Que os mitos também corroboraram com isso, mas as lendas principalmente deram muita origem para as superstições. De não passar em determinado lugar, evitar certos animais, por quê? Porque tem uma coisa do medo, do temor. A lenda encerra em si um pouco da questão do temor. Você vê, a lenda urbana. O que, que lenda urbana tem? Não tem medo? Todo tempo. Sim, sempre tem um matador, um fantasma, alguém que vai fazer algo negativo. A lenda tem isso. Se você pegar a lenda dos indígenas, na mula sem cabeça, apronta. Curupira, apronta. Uhum. Saci, apronta. Tem sempre o lobisomem, apronta. Você vê, e na verdade eles têm um caráter sempre do lado obscuro, né? Porque você vê que as lendas ocorrem o quê? No submundo, nas cavernas, nos lugares escuros, lugares ermos, nas florestas fechadas, nos lugares abandonados. As lendas nascem desses lugares. O mito não, ele pode nascer em qualquer lugar. Porque ele, na verdade, ele traduz tudo o que o ser humano anseia, em todos os níveis. Perfeito, perfeito, Jean. Vocês estão assistindo o Vox Vampírica de hoje. Temos o convidado Giancarlo Kenshimidi, diretamente de Petrópolis, num papo muito legal sobre tarô, simbologia, mitos. E já já, no próximo bloco, a gente ainda vai levar esse papo e vamos falar ainda sobre as histórias malditas e explorarmos um pouco o imaginário da cidade de Petrópolis. Então não saiam daí, que agora a gente vai curtir mais um bloco musical especialmente lapidado para vocês. É isso aí, pessoal. Vamos lá com o bloco 2 do Limiar aqui no Vox Vampírica. Nesse segundo bloco eu trago coisas bem interessantes para vocês. Trago Trissomie, que é uma banda que dispensa apresentações, mas não vou tocar as clássicas, tá? Vou tocar No Way, que é uma música que eu toco muito no Limiar. Vou tocar também Nine Circles, Gold Zebra, Dance or Die, Pax e Chromatics, encerrando essa minha primeira participação aqui com meu amigo Lorde A no Vox Vampírica. Espero que vocês curtam, espero que vocês gostem e espero também estar logo com vocês novamente aqui no Vox Vampírica. Obrigado pela audiência, obrigado Lorde A, um abraço a todos e boa noite. Limiar the broadcast. No. music. Thank you.

vocês estão curtindo Vox Vampírica Revamp ao vivo toda noite de quarta-feira, das 22 horas até a meia-noite, na acidicinfection.com e disponível no formato podcast em voxvampirica.com. Inclusive, para aqueles que curtem podcast, mandem mensagens, mandem e-mails, mandem sinais de fumaça para termos uma noção de onde vocês estão e para sabermos quão longe estamos chegando nessa jornada. Mesmo que você esteja ouvindo essa gravação daqui 100, 200 ou 300 anos, ou um pouco mais, porque vai saber. Cada podcast que jogamos é como jogar uma mensagem dentro de uma garrafa no mar. Nunca sabemos onde chegaremos. Mas o meu convidado desta noite é o tarólogo Giancarlo Kindschmid, diretamente da cidade de Petrópolis. E estamos chegando agora também nesse terceiro bloco, que é o bloco final do programa, mas eu tenho certeza que o Jean vai retornar em próximas edições também. Mas nesse aqui, né, Jean, você está entre nós? Estou aí. Não precisa estar o William. Perfeito. Então, meu amigo, você sabe, aqui em São Paulo nós fazemos um passeio já há alguns anos chamado São Paulo Maldita, onde contamos histórias do Centro Velho de São Paulo, histórias sobre as lendas urbanas, sobre os santos populares, lugares tabus, histórias macabras, histórias de romances com finais belos e com finais trágicos. Às vezes exploramos as viés da arte tumular, em outras vezes da produção artística boêmia da nossa cidade. Fizemos isso também recentemente lá em Paranapiacaba, durante o Sarau Jardim de Perséfone, foi criado pela minha amada senhorita Shendra Sahasra. Fizemos até uma videonarrativa disso. E, Jean, eu sei que aí em Petrópolis, pelo que a gente conversou aqui no backstage, nós temos histórias abençoadas e malditas que exploram com personagens e situações de limiares interessantíssimo, imaginário. Você pode contar algumas delas para a gente aqui? É, Petrópolis é uma cidade que ela surgiu de uma maneira bastante atípica, né, porque Pedro I vinha com a esposa, por motivos de saúde, passar temporadas aqui na fazenda do Padre Correia, que é mais ou menos uma distância, mais ou menos de, colocar uns 12 quilômetros, 10 quilômetros, dentro de Petrópolis, né, um pouco, talvez até um pouco menos, mas essa localidade do Padre Correia passou a ser um recanto para Pedro I, e depois que nasceu Pedro II, houve um interesse muito grande de se estabelecerem, né, de ter realmente um ponto fixo em Petrópolis para passar os seus verões. O que ocorreu? O Padre Correia nunca teve a intenção de vender a fazenda dele, né, mesmo nas tentativas e insistências do Pedro I. Quando Pedro II veio, o Padre Correia já tinha morrido, né, não interessados ainda em continuar queriam manter a fazenda, enfim, em memória do padre, em fazer da igreja, eles insinuaram, Pedro II, conhecer a fazenda do Córrego Seco, que hoje é a cidade de Petrópolis, tá? Uhum. Chegando aqui era um pântano, né, um lugar charco, cheio de plantas e fechado, enfim, um lugar montanhoso extremamente recortado por colinas e morros e montanhas, dentro de um vale fechado, né? Petrópolis, naturalmente, né, quando Pedro II aqui chegou, ele tinha um amigo chamado Major Keller. Esse amigo, um engenheiro, um arquiteto, ele fez um planejamento urbano, criando o próprio Palácio Imperial, o Palácio de Verão do Pedro II, que foi estabelecido numa chamada Vila Imperial. E ali eles começaram a fazer um projeto de chamar imigrantes para dentro da cidade. Naturalmente vieram através de uma propaganda feita na Europa, alguns imigrantes, né? Era inicialmente eles queriam pegar uma centena de pessoas, vieram muito mais, vieram mais de um milhar, né? E muitos morreram de tifo nos navios, enfim. Aí você já vê que nascem pessoas, já vieram pessoas já com essa história de morrer em navio, né? Já tem uma coisa aí meio complicada, né? Aí, esses imigrantes chegando, eles foram incentivados, através de projetos do próprio Pedro II com Keller, de ganharem terrenos, né, ajudando a erguer a cidade. A cidade foi toda praticamente aterrada, né? Uhum. Porque o rio ele transbordava muito facilmente, o rio Piabanha, o rio Palatinado, o Quintandinha. E a cidade virava um grande caos. Então, eles começaram a levantar esses pontos. Foi uma cidade planejada em torno do rio. Normalmente, os rios passam no fundo das casas, né? No terreno, a parte de trás das casas. Petrópolis é uma das poucas cidades do mundo em que o rio corre na frente das casas, né? Então, era um local que se podia tomar banho. As pessoas, tanto é que até hoje tem escadas para dentro do rio, onde as pessoas desciam as escadas para tomar banho dentro do rio. Então, você tem uma cidade que tem uma formação, originalmente, o que? Alemã, alguma coisa de italiano, alguma coisa de português, mas principalmente italiano e alemães. E a cidade foi construída através de um contexto histórico muito interessante. Pedro II era um erudito, ele quis trazer muita coisa para a cidade, em primeiro lugar, assim, primeiro telefone, correios e telégrafos, e ele quis trazer para cá a iluminação, enfim, várias descobertas que ele vinha percebendo e acompanhando na Europa. Ele quis trazer, ele era amigo inclusive do Graham Bell, o primeiro telefonema, primeira exibição de filme foi em Petrópolis, né? Primeira exibição de filme no Brasil foi em Petrópolis. Olha só. E não era aquele filme, era tipo o do Lumière, né? Chamavam de... tinha um nome até específico, né? Aquele cinematógrafo, algo assim? É tipo cinematógrafo, exatamente isso, cinematógrafo. Na verdade, eram imagens que passavam sem som e que as pessoas olhavam aqui e ficavam maravilhadas, né? De ver aquela imagem em movimento, né? Que era uma cena após a outra, que nem aquele efeito do desenho animado, que você passa as folhas assim e faz um movimento. Bom, então, assim, a construção de Petrópolis em torno desses imigrantes, né? Foi formando toda uma base que passou também pelo crivo da escravatura. Então, aqui tinham algumas fazendas, a fazenda do Corrego Seco era uma delas, né? Então, esses senhores de engenho, esses senhores tinham escravos. E muitos escravos, eles eram mortos, eles eram morriam na senzala, né? Inclusive, tem uma praça aqui em Petrópolis chamada Praça da Liberdade, que teve o nome já Praça Rui Barbosa, mas ela tem o nome de Praça da Liberdade, porque ali, quando houve a abolição da escravatura, em 3 de maio de 1888, ali houve uma espécie de comemoração, por isso que tem o nome de Praça da Liberdade. E ali também foi o único local que tinha um pelourinho público, assim, onde os escravos apanhavam em público ali para servir de exemplo para os outros. Então, essas casarias que foram construídas em Petrópolis, todas em grande estilo normando, estilo do período elizabetano, são estruturas, são arquiteturas muito típicas de época. E alguns desses casarios, alguns se tornaram abandonados, outros foram reformados, outros viraram escolas, outros viraram templos de igreja, né? Alguns viraram estabelecimentos comerciais, né? Enfim, alguns desses casarios. O próprio Museu Imperial, ele guarda essas histórias que são muito interessantes, de aparições, né? De locais onde as pessoas ouvem, por exemplo, onde tinha correntes, escravos, ouve barulho de corrente, vê vultos, né? Locais onde tem, por exemplo, pessoas que sentem a presença de pessoas da corte, da nobreza, ouve vozes, né? Então, assim, dependendo do tipo de mediunidade, quem ali entra em contato, cada um sente uma coisa. Um sente um arrepio, outro sente ouve uma voz, outro vê coisas. E, assim, alguns lugares específicos, né? Você tem, por exemplo, o Museu Imperial, que é o Palácio Verão de Pedro II, que tem histórias muito interessantes. Inclusive, se você colocar Museu Imperial Fantasmas no Google, você vai ver vídeos no YouTube falando sobre isso. Uma reportagem de reportagens antigas, inclusive de daquele programa Mistérios, né, do Walter Avancini na TV Manchete. Nossa, eu lembro, faz tempo. Você lembra disso? Uhum. Tem vídeo, até eu passei até um link para você aí, depois você viu que eu escrevi e veja isso depois. Eu vi. É, tem vídeo pra caramba sobre Fantasma e Fantetrópolis. Inclusive, vocês podem ir na página dessa edição do Vox Vampírica que eu vou compartilhar esse link lá com vocês, ouvintes. São vários os vídeos, né? Tem vídeos, por exemplo, tem aparições, menções a aparições de cemitério, no Palácio Cristal, que é a estufa de plantas da Princesa Isabel, onde ela guardava as plantas dela, que eram as orquídeas, ela era apaixonada por orquídeas, tá? A casa de Santos Dumont. Tem pessoas que antigamente ficava uma espécie de um guarda, né, ali, e eles ouviam o barulho do espaço, porque a escada dele começa sempre pelo pé direito, né? Uhum. E era supersticioso demais o Santos Dumont, né? E aliás ele construiu a Encantada numa aposta, né? Uhum. Ele falou assim: Dumont, eu duvido que você construa uma casa num lugar menor que estão de X metros quadrados. Falou, não tem problema não, eu vou fazer. Ele pegou uma barreira, assim. Uma barreira. Cortou a barreira e construiu a casa dele, que é toda funcional. Ali era uma casa toda adaptada, de 2 andares, né? Ele inclusive fez um observatório astronômico na casa dele. E ali ficava um guarda, uma espécie de um segurança à noite, que escutava o barulho do espaço na escada. Uhum. Então, assim, tem o Palácio Cristal, tem o museu, tem o próprio cemitério da cidade, e tem lugares perto do Trono de Fátima, que é onde ficavam os escravos em senzalas, ficavam os escravos presos, o Vale do Cuiabá. Quer dizer, tem tantas histórias, né, desses casarinhos de condes, de barões, de viscondes, que retratam, né, por exemplo, pessoas que viram uma mulher no jardins do Museu Imperial, né? Outras pessoas que viram pessoas vestidas a caráter, né, transitando nos pátios do museu. É fantástico isso, né? E aí a gente estava conversando antes da gravação, né, a questão relativa aos veios de água no subsolo, né? Petrópolis tem uma energia telúrica absurda, um telurismo fora do comum, porque aqui tem rochas sedimentares, tem grandes blocos de jazidas de cristais, tem grandes lençóis de água, né? Algumas quantidades significativas de minérios. Então, assim, Petrópolis tem, na verdade, ele é um grande polo, um grande vórtice de energia, né? Está no alto da montanha, na Serra da Estrela. Uhum. E aqui é que nem a família Adams, sabe aquela nuvenzinho que fica em cima da casa da família? Aqui, meu amigo, você subiu a serra em determinado ponto, fica aquela neblina, fecha o tempo e aí é outro clima. Você já entrou numa outra atmosfera, você entrou, parece num outro portal. É uma coisa impressionante. Impressionante. Entendo. Eu chamo de russo o nevoeiro aqui. Uhum. E Jean, eu ouvi falar ouvi um caos de um conhecido e respeitado tarólogo que, quando se mudou para uma bela casa antiguíssima da cidade, encontrou até mesmo um pentagrama invertido no tal do século passado que tinha a casa. Como é essa história? Sabe alguma coisa sobre ela? Vamos lá. Eu moro numa residência, né, que ela foi originalmente a escola franco-brasileira, uma das primeiras escolas de língua francesa no Brasil, porque quando os colonos vinham aqui para Petrópolis, né, a preocupação de Pedro II era manter certas culturas europeias para os seus descendentes, né? Então, alguns tinham interesse de manter o conhecimento da língua, outros queriam conhecer outras línguas, né? O francês também era uma cultura que estava muito em alta no século XVIII, século XIX, porque ali tinha um polo intelectual, né? Um polo intelectual, um dos polos intelectuais a partir de Napoleão Bonaparte. A França passou a também ter uma significativa respeitabilidade no universo cultural europeu. Então, esses colonos também queriam aprender francês, né? E a Escola Ipiranga, que é uma escola tradicional aqui em Petrópolis, que ensinava estenografia, ensinava datilografia, as primeiras máquinas também vieram aqui para Petrópolis a partir também esse pioneirismo, né, de tecnologia em Petrópolis. Então, essa casa depois passou a ser realmente pertencente aos padres. Eu não tenho certeza se exatamente originalmente ela era dos pais. Eu acho que sim, e ela era cedida para essas escolas. Porque todo o terreno aqui em torno de onde eu moro, para você ter uma ideia, eu estou a 30 metros do cemitério. Eu tenho de um lado uma visão de uma capela, do outro lado tem um cemitério, do outro lado tem uma praça com uma igreja. Então que isso tudo aqui era, na verdade, um terreno de igrejas, da Igreja Católica. E essa casa, ela tinha, hoje é o quarto onde eu durmo, tinha uma janela que foi removida, que era um pentagrama invertido em vitral. Eu fico pensando se aqui era uma escola também dominicana, uma escola de padres, né? De aprendizes de padre. Como é que é o nome? Eu esqueci o termo do aprendiz de padre. Eu estava falando agora sobre isso. Enfim, era uma escola realmente para aprendizes de padres. E tinha esse pentagrama e fiquei pensando, curioso, como é que era ter um pentagrama aqui invertido. Enfim, essa casa aqui é uma casa que tem cerca de 120 anos, mais ou menos. É uma casa bem antiga e ela tem um destaque, ela fica no alto do centro aqui dessa localidade, né? É uma das casas mais altas que tem aqui na localidade. E é uma casa que tem uma imponência, né? Porque ela tem todas as características de casas antigas, aquele azulejinho que fica lá no topo, que é o azulejo português, uma sacada que dá uma vista maravilhosa para toda a localidade, né? E eu acredito que isso possa ter sido realmente um equívoco de botar o pentagrama invertido, mas nada por acaso. Você sabe que as coisas acontecem no universo simbólico porque sempre tem uma razão de ser, né? Agora, se eles faziam aqui algum sabalho, não sei. Nossa, meu, que legal. A gente ainda iremos pessoalmente aí conhecer Petrópolis e você, por gentileza, nos leve por esse tour, para a gente fazer esse Petrópolis maldita, no melhor sentido dos poetas malditos do século XIX, né? Perfeito. E vai ser um prazer mesmo, que você vai gostar aqui do clima. É um clima que, ele, assim, comparativamente com São Paulo tem um clima frio, mas é mais seco. Uhum. Petrópolis é mais úmido, porque é muita vegetação, né? Então você tem uma névoa que baixa quase sempre, assim, não importa se é verão, inverno, outono, primavera. Tem sempre esse russo que baixa e de repente a temperatura cai e despenca de uma forma absurda. Como eu te falei, parece aquela nuvenzinha da família Adams. Olha só, a gente visitaremos, vamos conhecer essa cidade. E já a gente chegou agora, infelizmente a gente chega agora no final do programa, né? A gente até passou um pouquinho aqui do tempo. E me conta, tem uma última mensagem para os nossos ouvintes e como eles fazem para conversarem com você aqui na internet? Olha, a mensagem que eu digo é sempre ler, pesquisar, que é muito importante. Nós vivemos hoje num mundo virtual que a gente tem muita informação truncada, tem muito conteúdo misturado. Por isso que tem essa confusão das pessoas pegarem uma nomenclatura e não saber exatamente designar o significado a ela, com a palavra mito. O próprio termo, a questão do vampirismo é mal interpretada. As pessoas têm uma visão de vampiro como sempre uma coisa negativa. Eu sempre vejo um lado positivo no vampiro. Eu vejo uma coisa assim do eternizar, né? A ideia do vampiro para mim é a eterna do Ouroboros, né? O eterno vir a ser. Então, essa coisa de eternidade eu acho bacana, porque o mito da eternidade, o mito do infinito é muito importante. E a ideia também de que os ouvintes, né, nessas fontes, nessas informações que eu passei, investiguem. Não parem na entrevista, busquem saber, busquem os livros, né? Porque muitas vezes a gente aprende as coisas só no ouvir, não basta. Tem que ler, tem que pesquisar. Eu quero agradecer a oportunidade de você ter oferecido esse espaço para dar essa entrevista. Os meus contatos para falar comigo é através do meu site www.taroterapia.com.br. Vou repetir, www.taroterapia, uma palavra só sem acento, .com.br. Ali tem meu nome, tem meu e-mail, meus telefones. Caso queira me adicionar no Facebook, é o meu nome que está no site, Giancarlo Aquino Schmidt. É só botar meu nome no Facebook, procurar, me adicionar, tranquilo. Eu normalmente adiciono, vejo as pessoas que têm amizade em comum e tal. E a gente vai ter sempre um papo interessante, porque eu sempre posto coisas de tarô, poesias. Eu estou sempre diversificando meu mural. Perfeito. Jean, gratidão pela sua participação. Eu que agradeço. Foi uma entrevista ótima. Eu tenho certeza que ela vai inspirar muitos dos nossos ouvintes, vai inspirar a pesquisarem, o desejo de saberem mais, e quem sabe assim cristalizarem seus sonhos, suas inspirações aqui nessa atual realidade que a gente vive e que ela está precisando de mais forças, de mais novidades e de mais criatividade sempre. E é isso, meu amigo. Gratidão pela sua participação. Eu espero vocês ouvintes. Espero você aqui com suas participações também. Será um prazer. Opa, e agora eu chamo um bloco musical curtinho e na sequência a gente vai com a agenda cultural de eventos desse final de semana e dos eventos que vão movimentar todo mês de outubro. Então não percam. Você está curtindo o Vox Vampírica Revamp, que vai ao ar ao vivo todas as noites, de quarta-feira, das 22 horas até a meia-noite, em acidicinfection.com. Eu sou o Lorde A, e nesse bloco anunciaremos os eventos deste final de semana e também deixaremos algumas pistas de eventos que estão chegando e que são imperdíveis. Para a gente começar, bem, nesta sexta-feira, 4 de outubro, Peter Hook, sim, Peter Hook, ex-membro do Joy Division, do New Order, se apresentará como DJ nesta sexta-feira, 4 de outubro. Sim, ele se apresentará como DJ em um evento gratuito lá no bairro dos Jardins, aqui em São Paulo. O artista receberá o público na Flagship Store Chili Beans, na rua Oscar Freire, 1072, no Jardim Paulista, São Paulo, das 17h30 às 19h, e a entrada é gratuita. Então, se você não vai no show do Peter, que vai rolar nesse final de semana também, vai lá assistir o cara atuando como DJ. Com certeza ele vai mandar muito som, muita coisa legal. Então não percam. O Vox Vampírica está indicando esse evento já há alguns meses, então é coisa boa. Não percam de jeito maneira. Já para este sábado, 5 de outubro, nós temos o Encontro do Tarô dos Vampiros. E o nosso convidado especial nesta edição é o tarólogo Roberto Caldeira, da Alcípio Caminho, e ele vai falar sobre os arcanos maiores. Então não esqueçam, neste sábado, 5 de outubro, vocês têm um encontro marcado comigo, Lorde A, e também com o tarólogo Roberto Caldeira, da Alcípio Caminho, lá na loja Fake No More Clothing. O investimento para participar é trazer 1 quilo de ração de cão ou de gato, que serão doados para ONGs e cuidadores de animais abandonados da nossa cidade de São Paulo. A loja Fake No More fica ali, do ladinho do Teatro Municipal, na Galeria do Rock, rua 24 de Maio, número 62, perto do metrô Anhangabaú e do República, na loja 474, no terceiro andar da Galeria do Rock. Então não percam. Maiores informações no blog oficial do Tarô dos Vampiros, em redevampirica.com/tarodosvampiros, ou simplesmente redevamp.com. Apoio cultural Madras Editora, Rede Vamp, Círculo Estrigoi e Vox Vampírica Revamp, neste sábado, 5 de outubro, não esqueçam. E como pouco evento, pouca festa é bobagem, nesta noite do sábado, 5 de outubro, a partir das 22 horas, acontece a festa In Between 8, 9 and Zeros, no Poison Bar e Balada. Os DJs são os queridíssimos Demo e Jevian, fazendo especial do Simple Minds e o melhor do som de 80, 90 e da última década. O melhor do pop e do rock de 80, 90 e desta última década. Com nome na lista até a meia-noite, garotas, VIP e entrada, homem R$15 ou consumação de 30, com nome na lista até meia-noite. Após a entrada, 20 e mulheres R$15 ou consumação, homem 35 e mulheres 25. Você pode enviar sua lista agora mesmo para djdemo@hotmail.com ou djdemo@gmail.com. O Poison Bar e Balada fica na rua Morato Coelho, 651, na Vila Madalena. Telefone 4305-4009 ou poisonrockbar.com.br. Então não esqueçam e prestigiem esse grande evento nesse sábado, 5 de outubro. E para quem, já adiantando, né, na semana seguinte, no sábado, 12 de outubro, acontece o Libertine Festival ESM Project, lá no Uranus Club, na Zona Oeste. Eu, Lorde A, sou um dos DJs convidados, junto a muitos outros conhecidos aqui da noite. Vamos ter a Fernanda Fox, do Volúpia, e Chilo Club Party, o Jack, Gothic Fest, SM Project, o Fabiano, do Libertine Festival, e o meu queridão, o Beto Soares, do Alquimia, e ainda o DJ Christian Anubis, do Dark Weekend, Convenção das Bruxas, mais o Chacal, Digital World, do Angst Project. Vai ser o Libertine Festival ESM Project, é uma festa dedicada a BDSM, fetiche, suspensão humana e muitos outros temas controversos e extremamente provocantes. Haverá um desfile de joalheria das bijuques criadas pela Cadel Rosal, da Grife Olhar de Gata, simplesmente imperdível, muitas performances e surpresas, muitas surpresas, como é de ser. O Uranus Club fica na rua Doutor Carvalho de Mendonça 40, próximo ao metrô Santa Cecília. E mais informações em libertinefestival.com.br. E também na semana que vem tem mais uma edição do Cabine Z lá no Madame Underground Club, no domingo 13 de outubro, com os DJs Bacana, Vadão e Frangolino. Apoio Antena Zero e Retroactivity Radio. O Madame fica lá na rua Conselheiro Ramalho, 873, e o Cabine Z acontece no domingo 13 de outubro. E já que a gente está aqui, né, falando de eventos, bons encontros, coisas legais que estão para acontecer, eu também aproveito a oportunidade para convidar todos vocês, aliás, né, todos vocês que gostam, que apreciam a temática do tarô nos moldes que a gente apresenta aqui no Vox Vampírica, eu quero convidar vocês para um evento muito especial e totalmente diferenciado de tudo mais que está acontecendo por aí nesse segmento, no sábado 18 de outubro. Trata-se do evento Taromaquia. Sem métodos, sem normas, a raiz, o lúdico, o encantamento, a ação, a palavra, a dança. O primal, menos mente, mais alma. O Taromaquia é um evento criado pelo queridíssimo tarólogo Rubens Lacerda, nosso parceiro aqui do Vox Vampírica. E ele explica da seguinte forma o Taromaquia. Ele vai acontecer no espaço na Casa da Árvore, que pertence ao projeto Arcano 21, lá na Moca. Nossa maneira de lidar com símbolos parte de nossas experiências como seres que sentem, pensam, agem, interagem, construindo e moldando nosso universo. Taromaquia é uma experiência tarológica focada na ideia de experienciarmos os símbolos sem métodos ou normas fixas, onde a teoria é o que menos importa. É uma experiência lúdica que realça o tarô como um ser que vive e é transformador. O investimento é de R$ 90,00. As inscrições e informações pelo e-mail arcano.xxi.projeto@gmail.com ou simplesmente participando da página do evento. Você não deve deixar de se inscrever porque as vagas são limitadíssimas. Inscrições somente mediante preenchimento de ficha de inscrição e depósito. Então saibam mais no blog paxpaxxi.blogspot.com.br. Os participantes, os facilitadores desse curso, sou eu, Lorde A, Patrícia Farias, Cris do Tarô, Alcide Chagas, Mirta Carmerini, Rara Nahus e o claro, o queridão Rubens Lacerda. Então, não percam essa oportunidade no mês de outubro, que sua espiritualidade, sua sabedoria lhe agradecem e você será regiamente recompensado. Não percam. E o Vox Vampírica de hoje vai encerrando por aqui. Eu quero entregar agora gratidão, aliás, né? antes de finalizar, eu quero desde já mandar alguns abraços para muitos dos nossos ouvintes. Primeiramente, agradecer ao querido Giancarlo Kindschmid pela entrevista, que foi fantástica. Ao Eduardo Djurkovits, um dos precursores da cena alternativa e da cena gótica aqui no Brasil, que foi o nosso DJ especialmente convidado. Também mandar um abração para Bianca Cardoso, para o Éder Zapatero, para o Ives Morgan, para o Max Cândido, Arthur Tildarian, para o DJ Demo Hill, Ricardo Wolff, Michelle Rebens-Richer, Paulo Medi, Petrus, Khalid Eragon, tarólogo Wendell, Adriana Bruno, Adriana Rodrigues, Lu Batfield e cada um de vocês que participaram, curtiram, acompanharam essa edição de hoje, desde o começo, está aqui com a gente nesse encerramento. Agora, apropriadamente, não posso esquecer também do Christian Rossoy, da Jéssica Veneno, da Rosângela Bangô, a turma lá da loja Fake No More Clothing, nossos parceirões, irmãos e irmãs aí de batalha, todos nós aqui unidos pelo ideal, que o preço da liberdade é criar o próprio universo. Abração para Lilith Elysium, para o Daniel Denk, nesse momento de transformações, de adiamento da festa do Alquimia. Mas temos certeza que é para ir para um espaço muito melhor, e mais digno que possa emoldurar com perfeição tal evento. É isso, é isso, é isso. E agora entrego cada um de vocês ao abraço deletério dela, a grande domadora de homens e mulheres, aquela que possui a coroa de papoulas e recebe a cada um em seu abraço deletério, tendo vindo de onde quer que tenham vindo, tenham feito o que quer que tenham feito. Estejam entregues e nos vemos nos eventos desse final de semana ou na próxima quarta-feira. Não esqueçam que toda quinta-feira temos o The Dark Knight, apresentado pelo queridíssimo Yves Morgan, aqui na Acidic Infection. E todas as terças-feiras, a Kel Kill com seu Lasciva Nociva. Todos os programas sempre a partir das 21 horas. Até a próxima quarta-feira. Nos vemos sob o longo e aveludado manto negro da noite. For all the people who took part in that, and for absent friends. Black and shroud. midnight. Have a great time.